Meu maestro Malta na viola. Já não bastava terminar comigo, tinha que me deixar com o pé na força e a outra na saudade. Não desejo isso nem pro pior inimigo. Te ver de casalzinho com meu ciclo de amizade, isso não se faz. Pra que beijão de língua na minha frente? Não faz isso com a gente, calma que tem mais. O Zé Ninguém já ganhou até apelido, é o meu seu usar comigo. Perder você virou o meu motivo pra beber. A desgramada me marcou bem no auge do meu sentimento. De copo em copo sujo eu vou sofrendo. Perder você virou o meu motivo pra beber. A desgramada me marcou bem no auge do meu sentimento. De copo em copo sujo eu vou tentando embriagar meu sentimento. A bachata mais estourada do Brasil, Portal do Arrocha. Isso não se faz. Pra que beijão de língua na minha frente? Não faz isso comigo, calma que tem mais. O Zé Ninguém já ganhou até apelido, é o mesmo seu usar comigo. Perder você virou o meu motivo pra beber. Sujo eu vou sofrendo. Perder você virou o meu motivo pra beber. A desgramada me largou, vindo longe do meu sentimento. De copo em copo sujo eu vou tentando embriagar meu sentimento. Em nome de Tico Som.